e a gente nem te ver mais. Teu lugar continua vazio, te esperando. Você anda com o barco perdido nas ondas dos temporais, procurando total segurança nas cordas do cais. A igreja chorou quando você partiu.